Israel. Igreja morta, não se importa coração, contendas, desunião, perdeu o rumo do céu. Igreja viva é uma igreja imaculada, lavada, purificada pelo sangue de Jesus. Igreja morta é a igreja do jeitinho, tem tudo escondidinho, já se apagou a luz. Sobre essa pedra fundarei a minha igreja, e não haverá peleja que a possa derrotar. Jesus falou com o seu poder eterno, e as portas do inferno não poderão triunfar. Jesus falou com o seu poder eterno, que as portas do inferno não poderão triunfar. Igreja viva, sai em busca dos perdidos, vai levantar os caídos, derrotando Satanás. Igreja morta é uma igreja acomodada, sem doutrina, mergulhada em assuntos sociais. Igreja viva é uma igreja renovada, e vai ser arrebatada pra celestial mansão. Igreja morta não é morna e nem fria, vai passar pela agonia da grande tribulação. Sobre essa pedra fundarei a minha igreja, e não haverá peleja que a possa derrotar. Jesus falou com o seu poder eterno, que as portas do inferno não poderão triunfar. Jesus falou com o seu poder eterno, que as portas do inferno não poderão triunfar.